Saravá Bahia! É, saravá Bahia! Saravá Antônio do Bonfim! É, saravá Bahia! Baiana chegou na aldeia, na luz da lua cheia, estremece os corações e a fé se incendeia.